Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Naturalmente, quero agradecer a todo mundo que passa lá no nosso blog, deixa comentários, sugestões. Eu tento sempre escutar tudo que vocês falam e tento também agendar as pessoas que vocês recomendam. Mas eu realmente agradeço a participação de vocês e espero que vocês estejam gostando do material que nós estamos colocando aí. O entrevistado de hoje vai ser uma surpresa para vocês, que faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas eu finalmente consegui pegar essa pessoa de jeito, com todo respeito, é claro. E pela risada eu acho que vocês vão reconhecer que eu estou falando do meu amigo Evandro Pastor, diretamente do interior de São Paulo. É do interior de São Paulo. Evandro, quanto tempo, rapaz? Nossa, faz um tempão, hein? Nossa senhora. Pois é, então. Então, você literalmente casou, mudou e não me convidou. Então, tipo assim, para o pessoal que está escutando pela primeira vez ou de repente não escutar nos primeiros episódios, o Evandro, ele é o co-criador do Castalho Podcast e me ajudou a pilotar os primeiros episódios. E infelizmente, devido a um problema de tendinite, ele também... muitas modificações na vida dele, ele tem andado meio afastado, mas está aqui prestigiando o nosso podcast mais uma vez, e eu decidi então dessa vez fazer uma entrevista com o Evandro, porque tem muita gente que não conhece ele no mesmo nível que eu conheço. Então, Evandro, considere-se agora intimado a participar do episódio onde eu vou entrevistar você. Nossa, vai ser difícil, tá do outro lado da linha aqui, né? Porque normalmente a gente senta, conversa, monta a pauta pra gente falar com os nossos entrevistados e nunca imaginei que eu fosse sentar um dia e falar, não, vamos conversar, deixa eu falar um pouco de mim. Nunca imaginei, vamos ver o que, que vai dar esse negócio. Pois é, então aí, o melhor de tudo é que geralmente as pessoas que eu entrevisto eu não conheço elas tão a fundo, né? Muitas vezes eu conheço pela primeira vez durante a entrevista, é a primeira vez que eu realmente converso com as pessoas. Você já é amigo de muitos anos já, então vou ter toda aquela liberdade de fazer umas perguntinhas assim que a gente não faz para qualquer pessoa, então se prepara, meu amigo. Não, beleza. Eu sei que de você vem bomba, vamos lá. Bem, então vamos começar primeiro a falar quem o Evandro passou. Quem já ouviu falar dele, que não ouviu da sua pessoa relacionada ao podcast, com certeza já escutou falar o seu nome relacionado ao website que você tem, à sua companhia, que chama Quarto Estúdio. Sim. Então, explica pra gente, primeiramente, o que é o Quarto Estúdio? O Quarto Estúdio é um pequeno estúdio que eu montei de web design. Já tem mais de 12 anos que eu tenho esse estúdiozinho. E que cria websites, blogs, né, para empresas, para particulares. E quando eu comecei com o Quarto Estúdio, eu comecei usando o software livre. Né, usava GIMP, porque eu sempre fui entusiasta do software livre, né? Quando eu vi, a primeira vez que eu tive contato com software livre, eu achei muito bacana. Eu falei, pô, eu acho que de repente eu posso usar esse negócio para ganhar uma grana, né? Sabe? Porque para quem trabalha com design ou quem não tem ideia, né, de como funciona, você tem que ter alguns programas no seu computador que normalmente são muito caros, que nem um pacote da Adobe, é extremamente caro, um Photoshop, um Illustrator, né, que é um programa de ilustração vetorial. São programas que você usa muito no dia a dia de um web designer. E são muito caros, então quando você começa um estúdio, foi o meu caso, eu optei pelas soluções livres, né. Então, estamos aí há 12 anos, né, criando websites de muito sucesso, graças a bom Deus, e a gente começou com software livre. Então, aí até hoje. E o que que... Quando foi que você chegou à decisão? O que que te levou a criar a sua companhia? Ou seja, logo de princípio, você pensava, esse vai ser o meu negócio? Ou você criou isso porque você realmente precisava de algo para atender as suas necessidades? Ou você viu a necessidade em outras pessoas e você criou ele para suprir isso? Olha, a montagem do Quarto Estúdio foi um negócio assim meio que por acaso. Foi assim, eu trabalhava, meu primeiro emprego, eu trabalhava num parque de diversões, É, não tem absolutamente nada a ver, né? Nada a ver. Né? E antes disso era para ser um eletricista que também deu completamente errado, como você pode notar. Então, eu trabalhava no parque de diversões, eu trabalhava em São Paulo, pro Play Center, né? Eu não trabalhava no parque, mas eu trabalhava naqueles fliperamas que ficam em shopping, chamado de Playland. E comecei, tive a sorte de passar por um processo seletivo interno, aí me tornei um encarregado de área. Eu gostava muito do que eu fazia, sabe? Aquela coisa de você trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, aí rindo à toa, né? Eu gostava muito. Ganhava pouco, mas eu ria muito. E aí teve um processo que eu fiquei doente, fiquei muito doente, não, né? E nesse meio tempo eu já estava trabalhando em um outro parque, que é o Parque do Gugu hoje, né? Que hoje é o Parque da Xuxa, fica no Shopping SP Market. Eu fiquei muito doente, tive uma crise reumática, eu tive que sair, né? E não pude mais exercer minha profissão, então eu precisava de um plano B. E eu não tinha um plano B, né? É uma situação que eu comento para todo mundo, que quando você faz o que gosta e te acontece alguma coisa que te leva a deixar de fazer aquilo, você não tem um plano de backup, você não tem uma reserva, você nunca imagina que vai precisar de um plano de reserva. E foi o que aconteceu comigo. Então, fiquei assim alguns anos pensando no que eu poderia fazer, né? Aí eu comecei a estudar por conta própria, né, o web design, e fui vendo como funcionava o HTML, CSS, como é que funcionava o GIMP, que ferramentas eu poderia usar e tudo. E aí apareceu um amigo meu, Douglas, né? Douglas Guidini. Ele chegou para mim e falou: "O Evandro, olha, que ele via os estudos que eu fazia, tudo." E ele chegou: "Evandro, tem um amigo meu que tem uma fábrica de móveis e ele tá precisando de um site, você não quer fazer?" Eu falei: "Rapaz, eu só estudo aqui, não fiz nada." "Não, faz aí, eu acho o seu trabalho bacana, mostra pra ele." Aí eu fui na empresa do cara, fiz uma apresentação pra ele, ele gostou. Aí foi meu primeiro trabalho, foi fazer um site de berços, né, de venda de berço. E depois não parei, depois não parei. Isso tem tempão já. E foi assim que eu comecei a fazer sites. É o plano B, na verdade é o plano B. No fim das contas, como eu fiquei muito doente, fiquei muito debilitado, eu precisava de alguma coisa que eu pudesse fazer. Porque o trabalho que eu fazia era muito físico, exigia muito da parte física. Por quê? Eu ficava muito tempo em pé, falando com clientes, falando com os atendentes e tal. Então, eu tinha que lidar com esse pessoal. Então, de um momento que eu passava falando com muitas pessoas, eu passei a ficar isolado, né? Porque eu fiquei muito tempo, fiquei alguns anos em recuperação em casa. Então eu precisava fazer alguma coisa para me ocupar, porque senão você fica louco, né? Então eu comecei a estudar, entendeu? Talvez a coisa que eu tenha trazido do parque foi justamente o trato com as pessoas. Né? É uma coisa que você não perde, né? Então você, no meu caso, eu acho que eu tenho um feeling melhor de saber o que a pessoa quer, justamente pelo fato de trabalhar num parque. Então, quando eu pego um briefing de um projeto, eu sei exatamente o que a pessoa quer, tendo ela bem, né? Consigo elaborar um projeto de acordo com as necessidades dela. E, tipo assim, depois de 12 anos, como é que tá a companhia hoje? Como é que tá o quarto estúdio comparado com 12 anos atrás? Olha, muito bem. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu trabalho com mais uma pessoa, né? E mais alguns ajudantes. Eu tenho um diretor de arte que me ajuda, o Marcos Daniel, que é um alemão, né? Alemão mesmo. E ele, assim, é um camarada fantástico. E a gente sempre pega projetos e consegue destrinchar eles sem problema. A maioria dos clientes que eu pego são todos de fora. Eu consegui entrar num mercado interessante, que é o mercado de cosméticos, né? Tem muito blog feminino, muito site feminino que precisava de um atendimento diferenciado. Eu consegui entrar. Então, hoje, se comparar como eu estou hoje há 12 anos atrás, nossa, não tem nem comparação. Me profissionalizei muito, né? Consegui muito know-how nesse tempo todo. E olha, a companhia tá Muito bem, graças a bom Deus. E dá para viver bem. Ou seja, se alguém precisar de um plano B hoje, tá bom? E a pessoa não tem conhecimento nenhum na área, vamos dizer, na área de design e tudo mais. Você, como plano B, você acha que uma pessoa dedicada conseguiria chegar onde você está? Preciso de 12 anos também? Como é que está o mercado hoje em dia? E você acha que alguém que precisar usar o seu plano B como plano B deles, será que funciona para eles? Olha, dificilmente eu acho que funcione, porque assim, no meu caso eu tive muito tempo. O que tinha de sobra para mim era tempo. Então eu tive muito tempo para estudar, eu tive muito tempo para pesquisar, eu tive muito tempo para treinar, entendeu? São 12 anos assim, estudando todos os dias, que nem hoje mesmo. Até hoje eu sento 1 ou 2 horas por dia, estudo, vejo técnicas novas, sabe, o que está acontecendo para me manter antenado. O mercado hoje, Og, de web design está muito saturado, porque tem muito amador banalizando a profissão. Como assim? Chega o sobrinho do cara e vende um website por R$ 50, entendeu? E aí eu vou, apresento um briefing pro. Eu já cansei de. Eu só cansei de acontecer comigo isso aí. Chegar a apresentar um projeto para alguém, para um cliente, e você dá um valor X pelo projeto, tudo. Aí chegar, ah, eu vou fechar com um sobrinho do meu amigo, o que ele cobra mais barato, entendeu? É uma coisa que não tem comparação, sabe? Tudo bem que tem muita molecada aí com talento que realmente promete, entendeu? Mas todo talento tem que ser lapidado, sabe? Tem que ter um estudo, tem que saber o porquê de estar tá fazendo X e não Y, entendeu? Saber explicar para o cliente aquilo. Muita gente acaba aqui no Brasil procurando por curso. Então, web design aqui no Brasil é um negócio complicado de se lidar, entendeu? Porque você sempre vai ter o sobrinho do cara que vai fazer algo que vai atender as necessidades dele. Não que necessariamente seja bom, entendeu? Então, o brasileiro, ele tem essa mentalidade de eu prefiro sacrificar o visual, o projeto, em detrimento do custo, entendeu? Então é complicado. Hoje, se a pessoa quiser um plano B, precisar de um plano B urgente, assim, sabe? Vamos colocar da seguinte forma: eu me considero um cara sortudo, porque desde cedo eu já consegui trabalhar no emprego que eu gostaria para minha vida. Quero trabalhar em parque de diversões, entendeu? Muita gente passa a vida inteira e não consegue trabalhar no que gosta, ou então sequer descobrir do que realmente gosta. Eu fui afortunado de descobrir isso. Infelizmente, não consegui ficar lá. Então, para mim, foi um pouco mais complicado. Talvez, para as pessoas que estejam ouvindo, o meu conselho nesse sentido é: faça o que você gosta. Se você não faz o que você gosta hoje, procure fazer. Mas se você faz hoje, tenha um plano B, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, que você falando o que você falou, eu fiquei curioso de saber, o que que você fazia no parque de diversões, exatamente? Eu era um encarregado de área, né? Eu era um líder de área. Eu tinha uma equipe. Quando eu fui para o Parque do Gugu, tinha uma equipe de 28 pessoas. Então, eu coordenava um setor do parque, que na época era uma autopista, era um Labamba, era um cinema. Sabe aquele cinema que é um simulador? Você senta na cadeira, a cadeira fica tremendo, tudo. Sim. E a área de fliperamas. Então, eu e mais três encarregados, a gente coordenava toda essa área. Então, fazia atendimento do cliente, conversava com os funcionários, passava as ordens do dia, delegava tarefas, entendeu? Era um trabalho assim muito tete a tete. Você sempre tinha que conversar com alguém, entendeu? Então, eu gostava dessa agilidade do trabalho, sabe? Que não era um trabalho assim rotineiro. Cada dia acontecia alguma coisa assim absurda e eu gostava. Era muito legal. Certo. E eu até estava pensando assim, se você ia falar uma resposta, dar uma resposta um pouco mais assim, que você era o cara que fazia o papel da mulher barbada, ou se era a pessoa que era derrubada assim dentro do tanque de água quando jogava as bolinhas. Não que os clientes não tivessem vontade de fazer isso comigo, mas. Tá certo. Você falou no parque e eu tô falando mais para circo também, sacanagem. Mas É, então. E deixa eu te perguntar uma coisa, voltando ao assunto que a gente estava falando antes. Se, no Brasil, hoje em dia, se uma pessoa quer aprender a ser um web designer, Sim. eu acredito que deve haver algum curso, alguma coisa que você deve fazer numa faculdade, uma É o que mais universidade. tem. É o que mais tem. E você tem algum comentário sobre isso? O que que você acha disso, da qualidade do que é ensinado hoje em dia? Você tem alguma Bom, ideia? olha, as pessoas que eu vejo que procuram fazer estudar sobre design ou sobre web design, elas acabam procurando um curso técnico, né? Um curso livre. E eu posso falar para você, a qualidade desses cursos livres são, assim, eu vou tentar ser assim o mais polido possível, ridiculamente baixas, sabe? A qualidade é ridícula. Porque o que acontece nesses cursos, o que eu vi nesses anos todos, e que não se mudou, quando você entra num curso desse, eles vão te dar um cronograma do curso, né? O que você vai aprender no curso e tal. E tá lá. Tantas horas de Photoshop, tantas horas de Illustrator, tantas horas de Dreamweaver. Dreamweaver, para quem não conhece, é um programa que você digita o código do site, o HTML. Você cria a estrutura do site. E design não é isso, entendeu? O web design não é isso. Não é você aprender programa, sabe? Não é porque você sabe Photoshop, não é porque você sabe o Illustrator, não é porque você sabe lidar com o Dreamweaver que te torna um designer, entendeu? Então, o que essas escolas fazem é enganar literalmente o cliente, entendeu? Sabe? Um ano para se aprender a ser web designer é ridículo, sabe? Não tem sentido. Porque você ser web designer é você entender os fundamentos do design, é você entender a funcionalidade. No caso do web design, a funcionalidade do projeto do cliente, entender a necessidade do cliente e criar um projeto de acordo com a necessidade dele. E isso não se ensina em escola nenhuma. Talvez uma faculdade possa até ensinar o estudo do design mais aprofundado e mais generalizado, porque você entra na escola de design, você vai aprender fotografia, você vai aprender animação, você vai aprender a edição de vídeos. Então, quando você vai fazer uma faculdade de design, você amplia a sua visão das coisas. Você não vai fazer só o web design, você vai fazer outras coisas. Ali você vai ter uma noção de briefing, o que que é você conversar com o cliente e tal. Talvez na faculdade você tenha uma noção mais correta do que é você trabalhar no mercado, mas em curso livre, pode esquecer que você não vai ter isso. Você não vai ter isso, com certeza. E você teve uma época que você criou até mesmo uma sessão de vídeos de como usar o WordPress. Sim, foi um curso que eu criei um tempo atrás, né, de como usar o WordPress, porque o que acontece é. O WordPress, você encontra muitos vídeos sobre desenvolvimento. Quer dizer, na época, né, que eu fiz os vídeos, você encontra vídeos sobre desenvolvimento, como você fazer modificações num tema, essas coisas. Mas não tinha nada voltado para o usuário, entendeu? O WordPress, para quem não conhece, é uma plataforma de blogs, uma plataforma de publicação que você cria um site e você vai colocando as suas notícias, o seu conteúdo lá e o WordPress gerencia isso para você. Hoje em dia, WordPress é usado por N pessoas. Nós usamos no Castalho, WordPress, empresas grandes utilizam WordPress. Então, o que acontece? Muitas vezes você, como designer, você quer ter uma plataforma para o cliente, quer disponibilizar para o cliente um sistema na qual ele não vai gastar com manutenções. Entendeu? Por exemplo, ah, eu preciso colocar um texto. Evandro, coloca um texto para mim no site, modifica isso para mim. Então, muitas vezes os meus clientes eles querem ter um custo menor. Então, o que eu faço? Eu instalo o WordPress para eles e eles vão lá, colocam um texto, fazem modificações que eles querem no site. Entendeu? Mas o que eu vi é que faltava um treinamento para esses clientes. Entendeu? Muitas vezes o cliente chegava assim, abriu o painel de controle do WordPress e falou: tá, abri agora, o que que faz? Entendeu? Então, para eu ganhar tempo com reuniões, entendeu? E ter e dar uma informação mais aprofundada para o cliente, eu fiz esse material, que são alguns vídeos de WordPress, mas para o usuário, como ele utilizar o WordPress, sabe? Todas as funções do WordPress e sair vivo disso, sair vivo do processo. Olha, você, um dos sites que você fez o design foi o website do Foresight Linux, Sim. a distribuição que eu uso e que eu participo. E o que você, uma coisa que você fez que foi muito bacana foi que uma vez que você me entregou todos os arquivos, você falou, tá pronto, Og, é só botar lá no site. Você foi além de criar isso, você também me deu um vídeo explicando passo a passo como que é que eu ia acionar e configurar o blog para que ele funcionasse com o tema que você criou. Sim. E tipo assim, você tem que ser uma pessoa muito idiota para não conseguir acompanhar o vídeo que você criou. Sabe? Sim. Realmente foi tudo bem mastigado, todos os passo a passo de como que eu tinha que fazer. Que bom Então, que você gostou. pô, não só gostei, mas eu não tive dúvida nenhuma de como que tinha que fazer as coisas. Tanto que tá feito, o site tá lá usando o seu tema até hoje. Esses vídeos que você criou, esse curso de WordPress, se alguém que estiver escutando isso aqui quiser assistir eles, quiser aprender como que é que você programa e como que você usa o WordPress, o que que ele tem que fazer? Vou deixar um link no site do Castalho para acessar o site. Aí ele pode adquirir os vídeos, né? São vídeos sem DRM, tá? Você faz download dos vídeos, todos em alta qualidade. Aí você pode ver todos os passos, que eu separei tudo por sessões, tudo bonitinho, para ensinar o seu cunhado a usar o WordPress, porque normalmente cunhado dá um problemão para usar esse negócio também, né? Então tá massa, nós vamos colocar o link depois para todo mundo ir lá e baixar. E eu recomendo muito que vocês dêem uma olhadinha, não só se você quer aprender a mexer com WordPress, mas também ver como que um vídeo de boa qualidade é feito, porque o material é de muito boa qualidade, a edição do vídeo também é excelente. Então recomendo que vocês depois peguem um link no site para poder dar uma olhadinha nos vídeos. Então, continuando falando sobre web design, uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte: qual foi o projeto mais difícil, mais complicado que você já teve que fazer nesses 12 anos de carreira? Olha, tem dois projetos que vêm à minha mente, assim, que são. Nossa, deixa eu ver. São dois. Tem um que é de uma advocacia, um escritório de advocacia em São Paulo. Um escritório muito grande, eles têm tipo 40 e poucos advogados, sabe? Foi um projeto assim que levou pelo menos, acho que uns 3 meses trabalhando nele. Foi um dos mais complicados. Eu acho que foi esse. O segundo projeto foi por incrível que pareça, num escritório pequeno de fonoaudiologia, aí dos Estados Unidos. Se não me engano, acho que até aí no seu estado, Og, se não me engano. Que levou também uns 4 meses de trabalho pesado. Aí coloquei tecnologias novas, assim, HTML5. Vídeos em alta resolução. Foi um negócio assim trabalhoso, mas ficou muito legal. E em termos de projetos que você mais curtiu fazer? Olha, o que eu mais curti fazer. Olha, eu acho que o site do Foresight foi legal de fazer. Eu acho que os projetos que eu trabalhei assim de forma livre. Os sites que eu fiz para os projetos que a gente trabalha junto. Acho que o site da Foresight foi um dos mais que eu gostei de fazer. É difícil dizer porque cada projeto é um projeto. E eu sempre coloco assim alguma influência que eu tenho, que eu acho bacana nos projetos. Então, tem um outro site que eu fiz para uma professora de dança. Né, Guacira Albuquerque, nossa, o site ficou assim fantástico. Eu acho que difícil escolher um. Eu gosto de todos os projetos que eu faço assim, de uma maneira ou outra, por mais complexo que seja o projeto, tem alguma parte que eu gosto mais de realizar. Então, quem quiser contratar o seu serviço, seja de repente para consultoria ou até mesmo para poder fazer um design, o que é que a pessoa tem que fazer? É só ir no site quartostudio.com, tem um formulário de contato lá, manda um e-mail para mim, aí eu pego esse e-mail, a gente entra em contato e começa a conversar a respeito do projeto. Aí eu elaboro um orçamento e a gente trabalha em cima. Legal. Evandro, agora eu quero te fazer uma pergunta meio diferente, que é que você mencionou que durante a sua carreira, a sua vida, o motivo que você escolheu o plano B, foi devido a um problema que você teve, um Sim, problema sim. sério de reumatismo e tal. Então você teve que criar um novo caminho, uma nova carreira para você. Sim. Beleza. Então, há mais ou menos uns 8 meses atrás, você então teve o problema. Essa crise de reumatismo, que de uma certa forma está limitando a forma de você trabalhar. Sim. Então, você está trabalhando em um plano C? Com certeza. Com certeza. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu tive uma tendinite chamada tendinite de Kervin. Eu não sei se a pronúncia está certa. Depois eu vou colocar um link lá no Castalho para vocês saberem o que é. Mas, a grosso modo, é uma tendinite que aparece na região do dedão, assim, sabe? Onde você digita. E como a minha parte, o meu forte é codificação, sentar, fazer o HTML, o CSS do site, me limitou assim por demais o meu trabalho. Então, estou justamente nessa fase de gerenciar assim, os poucos projetos, né? Que eu tive que delegar assim, para um bocado de gente, os outros projetos que eu estou fazendo, e para ter um tempo de pensar no plano C. Né? Por enquanto, o plano C vai ser outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje. Para variar, então, né? Mais Para variar, né? uma área nova, né? É uma área completamente nova, né? Então, estou pensando realmente em qual vai ser o plano C, mas mantendo uma característica que eu descobri há pouco tempo, que é de manter a parte artística, né? Que eu gosto de. Eu não sou um cara que gosta de ficar em escritório, né? A gente tava conversando isso até hoje, até umas horas atrás. Eu não me sinto bem no escritório, eu não me sinto bem enfurnado fazendo aquela mesma coisa todo dia. Eu preciso ter desafios, eu preciso me sentir desafiado, entendeu? Então eu tô tentando achar um plano C no qual eu consiga manter essa característica que me move, né? Mas também gerando uma renda com isso, né? Então, como você mencionou, a gente já tinha conversado um pouco antes, e você então começou agora a fazer móveis para sua própria casa. Olha só, móveis, Então, móveis. o pessoal que está escutando o podcast aqui, se eles não estiverem interessados em aprender a usar o WordPress ou precisar de web design, eles podem fazer encomenda de móveis para você? Pode, com certeza. Então, porque você também Pode. tá aprendendo a mexer a fazer móveis e tal, mas você está Sim. acompanhando também vídeos e instruções de um site de uma pessoa que faz isso, né? Uma mulher Sim. que faz isso. Sim. Então, o que que você está achando de aprender Do a Evandro longa Marceneiro? distância pela internet, assim? Nossa, é fantástico, porque eu sempre fui meio autodidata, né? Eu nunca tive muita paciência para estar numa sala aprendendo, então eu sempre procurei fazer as coisas sozinho, no meu ritmo. E nessa de procurar o plano C, né? Eu me mudei com a minha namorada aqui para o interior e me vi numa situação comum. Você morar numa casa nova, você fala, pô, preciso de móveis, né? E você vem para cá com pouca grana. Você fala, tá, e agora? Como é que eu vou comprar móveis com pouca grana? Então eu parti para o lance da sustentabilidade. Vamos criar os meus próprios móveis, né? Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, encontrei um site de uma moça chamada Anna White, que ela tem projetos de móveis, né, muito legais que você pode montar. Você pega o projeto, ela tem a lista de materiais, a lista de corte da madeira, né, e enfim. E você monta os móveis. E eu comecei a fazer algumas coisas. Tanto é que a mesa do meu escritório nova foi eu que fiz, seguindo um dos projetos dela, né? Criei dois cavaletes, né? Montei dois cavaletes, comprei uma porta, coloquei em cima e ficou ótimo. né? E comecei a fazer algumas outras coisas na casa. Então, é uma coisa que eu acabei descobrindo, né? Essa paixão por criar móveis, né? Eu achei bacana. Sem contar que eu coloco muita coisa que eu aprendi no design, né? Cores, alinhamento, todas essas técnicas aí que eu uso para criar sites, e comecei a colocar no mundo mais físico, digamos assim. Então depois eu quero que você manda uma foto para mim das coisas que você fez aí, que eu vou querer colocar no blog também para o pessoal ver Não, tudo bem, tudo o bem. que é que você faz, porque se o pessoal quiser fazer alguma encomenda, eles já sabem como é que tá, como é que sua carreira de carpinteiro tá indo. É, então. Aí a gente vai criar um site pro carpinteiro por encomenda, É, levando o então. pastor, de quebra ainda crio web design para pessoa. Olha só que beleza. Então, agora você mencionou aí que você mudou e tal. Então, quer dizer, você se mudou com uma moça que você tá. Vocês estão juntos já tem um tempo. Sim. E agora você então, você já não mora mais onde você morava. Qual o nome da cidade que você morava antes? Morava em Itaquaquecetuba, São Ave Paulo. Maria, eu não vou nem tentar repetir isso, não. Não, é, não, não tente, não tente. E agora Precisa de um você certo mora. treino. E aonde você mora agora? Em Piraju, aqui no Piradinha, isso é interior de mais São fácil. Paulo. E como é que tá a experiência de uma pessoa assim, solteira, fazia assim, ficava trabalhando até altas horas, sem nenhuma agenda, sem nada fixo, a não ser quando, é claro, você estava trabalhando para algum cliente. E agora, como é que tá a vida de casado, entre aspas, casado? Olha, é muito gostoso, é legal. Mas, bom, a minha namorada era assim, ela é fantástica, sabe? A gente se dá super bem, a gente conversa muito, entendeu? Eu acho que qualquer relação, alguém, quando existe o respeito e, sabe, quando você respeita o limite do outro e as coisas que o outro gosta, enfim, o respeito no geral, qualquer relação funciona bem. Então, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Eu consigo fazer as minhas coisas, ela trabalha com as coisas dela, então a gente acaba se dando muito bem, não tem conflito, nada. Lógico que a agenda muda, né? Eu já não posso fazer determinadas coisas, entendeu? Mas eu não sinto falta. Talvez a coisa da fase, né? Você é casado, você sabe mais ou menos o que eu tô falando. Às Sim. vezes tem fases, né? De pô, fase da balada, fase de sair com os amigos, né? Eu acho que eu tô numa fase de ficar mais quietinho no meu canto, sabe? Curtir a mulher, sabe? Arrumar minha casa, sabe? Fazer os projetos, com certeza, entendeu? Mas tanto por causa da tendinite quanto por causa da relação, você acaba pegando mais leve, entendeu? Então, eu tô voltado para cuidar da minha mulher. Acho que esse é o ponto. E tô gostando, tô achando legal. Não imaginava que fosse ser tão divertido assim. Mas peraí, você não tá falando essas coisas legais assim sobre sua namorada, assim, né? Porque ela tá aí do lado com um rolo de macarrão na mão, não, né, cara? Pô, rapaz, como é que você adivinhou isso aí? É porque eu acho que eu conheço você por muito tempo, por isso, na sacanagem. Ah, é muito bom saber Não, disso. ela não tá, ela não tá. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu tô aqui papiando com ela, Você só tá algemado, então. não, só com a bola no pé. Não, ela tá arrumando uma loja que ela vai trabalhar lá com a minha família, tudo. Enquanto eu tô aqui papiando, ela tá trabalhando. Tá certo, tá vendo? O cara bota a mulher pra trabalhar e fica em casa à toa, tá vendo? Ah, então, porque alguém tem que lavar a louça nesse lugar. Você que fala mais alto aí, não é isso? Deixa que eu lavo. Deixa que lava, mulher. Tá certo, tá certo. Então, ó, Evandro, mudando de pau pra cavaco, então agora. Então, me fala pra mim aí sobre as coisas que te inspiram. Porque nós temos uma amizade há muito tempo. E você é aquela pessoa que toda vez que, às vezes, eu tô tentando descobrir alguma coisa, tô assim, tentando bolar uma solução para alguma coisa, você é aquela pessoa que aparece assim, com aquelas soluções ou aquelas ideias, aquelas sugestões assim do arco da velha, ou assim, completamente me pega despreparado, assim, uma solução daquelas pessoas que pensam fora da caixa, né? Think outside of the box. Eu quero saber das coisas que te inspiram. Então, eu vou começar a te perguntar indiretamente sobre o seu top 5. E, mas em vez de entrar nele assim oficialmente, eu quero saber assim, o que é que você usa no seu computador para as pessoas assim saberem o que é o dia a dia quando você trabalha? O que é que você não consegue viver sem estar instalado no seu computador? Nossa, agora vamos começar. Ah, meu Deus. Assim, eu preciso de um bom editor de texto. Sabe, eu gosto de criar os meus projetos na mão, né? Todos os meus sites eu crio ele do zero, né? Quando eu pego um projeto assim em especial, tudo, eu sento, abro o editor de texto, digito código. Eu gosto disso, não gosto de um programa que pense por mim, então tem que ter um bom editor de texto. Deixa eu ver. Preciso de um bom editor de imagem, né? Um GIMP, por exemplo. Eu adoro GIMP. Um programa de desenho vetorial tem que ter. Vira e mexe, eu rabisco alguma coisa, né? No caso, o Inkscape eu uso. Uso, mas não com tanta frequência, porque tem uma grande sacada. Hoje eu sou um usuário de Mac, ponto, né? Aí, por isso que eu falei do Flame War. Quando você se profissionaliza, você precisa ganhar tempo. E no meu caso, eu vi que usar o Linux estava me limitando. Porque às vezes você tem que atualizar o pacote. Às vezes você quer uma versão nova do GIMP, mas ela não foi empacotada, você tem que compilar. Ou seja, o Linux começou a me limitar no meu modo de trabalhar. Então eu precisava de um sistema no qual eu pudesse me preocupar só com a criação. Sem vírus, sem. Enfim. Nada que pudesse me tirar a atenção do meu trabalho. Então, optei por usar a plataforma Mac, né? Então, primeira coisa, eu troquei totalmente o desktop. Porque quando eu comecei, ó, eu comecei usando o Windows. Né? Na época do Windows. Oh, meu Deus, qual Windows? De 12 anos atrás. Ah, 98? Não. Que Windows que era, meu? Enfim, comecei com Windows. Aí depois eu vi o Linux, falei, bom, beleza. Peguei o Linux, peguei um conectivo a Linux. Acho que era o conectivo a 6, eu comecei com o Linux. Aí eu comecei a fuçar, fuçar, fuçar. Anos depois, aí surgiu o GIMP, comecei a usar o GIMP e não parei mais, né? Mas, infelizmente, né, eu vi que o Linux me limitava no meu trabalho, então vim para a plataforma Mac, então comecei. Com editor de texto, hoje usava o Text Wrangler, aí hoje eu uso o TextMate, que é um excelente editor. Photoshop, Illustrator, tem que ter. Meu programa de e-mail tem que estar sempre aberto, porque sempre um cliente manda alguma coisa, assim, de última hora tem que estar com ele aberto. Navegadores, eu tenho que ter pelo menos três, então eu tenho aqui o Safari, o Chrome e o Firefox. Uso os três, às vezes eu uso os três ao mesmo tempo. Não, é loucura. O que mais tem no que eu uso no minha caixa de ferramenta que não pode faltar? Uma calculadora, tem que ter uma calculadora sempre aberta. Que mais? Um programa de música, né? Eu deixo o iTunes ligado. Entendeu? E boto a musiquinha, vou trabalhando. E acho que é isso que não pode faltar no Toolbox. Ah, tá. Tem mais um software, não vou lembrar o nome dele, mas é um software que eu uso para gravar os vídeos aqui que eu faço. Né? Muitas vezes o cliente tem alguma dificuldade, então eu faço um screencast, né, do problema, para tentar solucionar o problema do cliente e mando para ele o vídeo. Então eu acho que são as ferramentas que ficam aqui no meu Toolbox. Mas eu sou. Ávido por software. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa bacana que eu acho que pode me ajudar no meu trabalho ou no meu dia a dia, eu uso. Ah, tem mais um aqui, é chamado Text Expander, que é um programinha que você programa alguns gatilhos para você soltar algum tipo de texto. Por exemplo, eu preciso de uma tag HTML e eu não vou ficar digitando aquela tag. Então, eu faço uma linha de comando aqui, ele cospe o texto para mim no editor e facilita a minha vida. Seria igual um macro assim. Sim, com certeza, com certeza. Saquei. Então vamos pular agora pro nosso top 5. Ah, eu estava com medo disso. Eu estava com medo disso. Então Vamos vamos começar lá. por onde? Filme? Então vamos fazer o seguinte: me fala aí de filme, então. Filme? Nossa, tem tanto filme que eu gosto. Top 5, vamos lá, vamos tentar ser rápido. O quinto vai um filme do Brando Lee chamado O Corvo. O quarto. Ai, meu Deus do céu. Blade Runner. Blade Runner. O terceiro. Nossa senhora, é difícil, hein? Tem tanto filme. Um filme com o Brad Pitt chamado Snatch, Porcos e Diamantes. Gosto muito desse. Nossa, é muito legal o filme. O segundo. Eu vou tentar lembrar o nome aqui. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu acho um filme muito divertido. Ele é visualmente rico em imagens, entendeu? É um filme que me inspirou bastante no meu trabalho. Quando eu vi, sabe? Quando você toma aquele susto, você fala: Uou, wow, que isso? Sabe? A forma que é contada a história é muito bacana. Se você não teve a oportunidade de ver, assista, pegue sua namorada, sua mulher, senta, assiste, que é um filme muito, muito gostoso de assistir. Agora, o primeiro vai ser difícil, hein? Nossa Senhora. O primeiro. Olha, um filme que eu tenho que assistir ele pelo menos uma vez por ano. É um filme com Al Pacino e com o Robert De Niro, chamado Fogo contra Fogo. Eu não sei se eu conheço esse. É, conta a história de um policial, né, vivido pelo Al Pacino, que vai atrás de um bandido que é protagonizado pelo Robert De Niro. Então imagina o melhor policial da força contra o melhor ladrão que se tem no mercado. E os dois ficam nesse embate, entendeu? É uma coisa assim muito legal. Vou botar na Muito minha bacana de lista. ver. Vou ter que botar na minha lista para dar uma olhadinha nele. É um filme antiguinho, mas esse fica no primeiro com certeza. Mas não tem nenhum filme da Xuxa na história, cara? Não, não. O filme da Xuxa que eu poderia recomendar já foi tirado de circulação. Tá certo. E música, cara? O que que você curte? O que que você escuta, principalmente quando você tá programando? O que que você faz? O que que você escuta? Olha, sou um cara muito eclético. Eu escuto desde Severina Chique Chique até Gigi D'Agostino. O que couber no meio eu tô ouvindo, sabe? O que cabe no meio, então? Nossa, putz, cabe The Prodigy, cabe Maria Rita, cabe. Meu Deus do céu, cabe Oasis, cabe. Putz, Iron Maiden, cabe Genival Lacerda. Nossa senhora, que mais cabe? Smiths, Pô, isso é uma mistureba legal, hein, cara? Two Brothers on the Fourth Floor. Tinha um Limited. Nossa, se eu ficar aqui falando, a gente vai fazer uns dois ou três podcasts só com música só. Não, então tá bom, tá bom. E em termos de livros ou websites, coisas assim que você gosta de ler, acompanhar, coisas que te inspiram, o que que você lê? Olha, o que eu leio, eu leio muito portal R7. Ultimamente estou lendo muito o R7. Eu não gosto muito das notícias do G1, então vou lá, liguei o computador, vou no R7, vejo o que está acontecendo. O que mais? Normalmente eu, sabe, uma vez por semana ou duas assim, eu dou uma olhada em alguns sites de showcases de sites, né, feitos com CSS. Pra mim ver o que o pessoal tá fazendo por aí, né? Pra ter uma inspiração, né? Vamos falar um pouquinho de offline. Offline, eu tô lendo pouco ultimamente, né? Mas, normalmente eu gosto de pegar um livro e destrinchar. Nossa, isso é difícil, hein? Eu consumo muito leitura, sabe? Eu leio muito a revista, sabe? Eu sou um consumidor assim meio ávido de revistas. Eu tô lendo muita coisa sobre decoração, por incrível que pareça, né? Por motivos que eu não sei dizer. Eu tô A lendo mulher muita tá aí coisa com o sobre rolo de decoração. macarrão de novo, não tá não? Não, não, não. Ela disse que tem um chip, colocou um chip em mim aqui. Ela tem controle via satélite do que eu faço. Então, li muito sobre decoração, sobre design, sobre. Eu tento ver alguma coisa sobre artes, mas não muito, que eu não tenho muita paciência. Difícil. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer no meu tempo livre é jogar videogame. Eu sou assim, fissurado por esse negócio. Tanto é que quando eu trabalhei no parque de diversões, eu trabalhava justamente por causa das máquinas de fliperama, né? Então, até hoje eu carrego isso. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Manda. Quando a gente se conheceu, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, a forma que a gente se conheceu foi. Eu acho que eu tinha colocado alguma coisa, eu escrevi um blog post falando que eu tinha visto sobre uma revista do Chiclete com Banana. Foi, foi. Você tinha visto eu li esse post, né? Pô, tô com saudade de ler Chiclete com Banana, eu não encontro nada aqui no, nos Estados Unidos para comprar e tal, não sei o quê. E eu já tinha visto muito o seu trabalho, então eu falei, quer saber do negócio? Eu vou dar uma de louco e vou mandar uma revista pro cara, né? Porque eu me coloquei no seu lugar, falei, pô, se eu tô num país estrangeiro, sabe? Não tem nada que referencie a minha cultura. Eu me senti muito mal, entendeu? E eu acho que não tem nada mais brasileiro do que chiclete com banana, né? Não tem, não tem. Você pode ter pão com manteiga. Eu acho que vai. No top 3 vai ser café com leite, pão com manteiga e chiclete com banana. Então, eu falei, vou mandar pro cara, né? Aí eu mandei a revista, né? Pô, você Aí. não mandou só uma, você mandou três ou quatro dessa coleção, essa nova coleção que eles tinham lançado no Brasil. Eu nem lembro, nem lembro. Eu fiz o pedido e falei, manda, vamos ver o que acontece, né? Então, aí chegou um belo dia, tem um pacote aqui na minha casa esperando com as revistinhas. Tá toda bonitinha, encadernada, tá toda guardadinha. Mas aí então, Chiclete com Banana me lembra a minha infância no Brasil. Sim. Sabe? Então, quando eu vi isso, bati o olho. Eu falei assim, puxa, adoraria ter essa revista só para lembrar da infância, sabe, quando eu era garoto. Mas não, eu não vou entrar no meu top 5 agora, não. Vou continuar com você aqui, então. Mas foi bom, foi muito bom receber as revistas e desde então a gente começou a bater papo e nunca mais paramos de conversar. Nossa, isso tem muito tempo já, meu Deus do céu, nem lembro. E Evandro, então, e depois de algum tempo, depois de tanto tempo a gente se conhecer, a gente embarcou nessa aventura que foi criar esse podcast do Castalho. E eu lembro que o dia que a gente criou ele, que a gente ficou batendo papo aqui, como que eu ri das piadinhas, das brincadeiras que nós fizemos com o nome, né? E as vinhetas que a gente nunca gravou, mas as vinhetas que a gente queria colocar no Não, podcast. que eram coisas assim absurdas, né? Então, é um podcast bom para Castalho. Então, Então, aí teve um outro dia que a gente tava conversando com Kurt, né? Kurt Kraut. Ele tinha soltado algumas assim vinhetas que foi, meu Deus do céu, se a gente coloca uma vinheta dessa, ninguém nunca mais escuta esse programa. eu vou ter que mudar o lá no iTunes, botar esse, porque o programa já não é mais tem Livre. uma livro, é uma categoria lá dizendo se tem palavrão ou não. Então, eu não sei, mas ainda acho que no futuro a gente vai ter que mudar esse negócio. Oh, eu ainda penso em criar a vinheta aí para falar, colocar logo no começo do episódio, falar assim: aí pessoal, vai subir o Castalho. Meu Deus do céu, aí vai perder toda a credibilidade. Aí você grita assim: nossa, você só pensa naquilo. Nossa senhora, viu? Não, vamos deixar aberto aí pros ouvintes, se eles querem essa vinheta, né? Fazer uma promoção, ó. Quem tá ouvindo agora, vamos fazer isso agora. Quem tá ouvindo aí o podcast, gostar de uma vinheta, manda aí Que um isso, slogan vinheta? bacana. Gosta de uma Manda. vinheta? Esse negócio ficou até meio pegando mal, hein, cara? Não, então, enfim. Bola um slogan pra gente, que a gente vai escolher o melhor aqui. Aí o melhor slogan a gente vai lançar uma vinheta aqui pro podcast. O que você acha, Og? Tá massa, tá valendo. Beleza, tá valendo. Então, a partir do próximo programa, a gente vai ler os comentários aí do pessoal e fazer uma votação aí, qual que é a melhor vinhetinha. Quem sabe a gente até pede pra pessoa gravar a voz, então, fazendo a vinheta É, então, e então. inclui. Tá legal. Então tá aí, tá valendo. O primeiro evento, primeiro, como é que fala? Contest. A primeira promoção. A primeira promoção do Castalho Podcast. Manda pra gente a sua E quem ideia. ganhar vai ganhar um abraço fraterno. Um abraço virtual. Ou então, quem ganhar vai ganhar um móvel diretamente do Evandro. Não, pelo amor de Deus. Precisar de um cavalete. Já tá na mão. Vai ganhar um É, tá na cavalete. mão, vai ganhar um cavalete. Nossa, a promoção mais estranha do podcast brasileiro. Então, aí tá valendo. Ó, o ganhador desse negócio mandar a vinheta e for selecionado, vai ganhar um cavalete diretamente da marcenaria do Evandro Pastor. Vai ganhar um cavalete. Nossa, Tá não, faz isso fechado. não. Pessoal vai... Não, pelo amor de Deus, não tem nem como mandar um cavalete daqui. Tá bom, então. E Evandro, e você também no passado, você fez alguns podcasts antes mesmo da gente criar o nosso. Como é que foi essa história? O lance do podcast, a ideia tinha sido bacana, mas para mim o podcast não é algo novo, né? Aqui no Brasil, eu participei da criação da Associação Brasileira de Podcasters, né? Por pouco tempo fui membro da diretoria, né? Enfim, fiz alguns podcasts, mas isso tem muitos anos, né? Por motivos de saúde também tive que deixar de fazer os podcasts e tal. Mas eu tinha começado depois. Comecei a fazer podcast, Og, depois que eu ouvi um cara do Rio Grande do Sul, o nome dele é Ricardo Macari. Ele também fala sobre tecnologias livres. Ó, recomendo. Escuta o podcast do cara. O podcast dele é Código Livre é o nome do podcast. Recomendo você ouvir. Muito bacana, aí fiz amizade com ele, me deu umas dicas e tal. Aí assim comecei a fazer podcast, né? Aí fiquei um bom tempo parado, aí você veio com a ideia de: ah, Evandro, tô a fim de fazer um podcast e tudo, não sei o quê. Falei, então vamos lá, vamos fazer esse negócio. Porque como eu tinha essa coisa meio de rádio, também eu criei. Aí vamos voltar à infância do Evandro. Quando eu era menino, né? Eu ouvia muito rádio, né? Minha mãe deixava o rádio ligado, eu ouvia muito esses programas de rádio AM, tudo, né? Que saudade de você, né? Né? Eu gostava, cara, sabe, esse negócio da carta, né? O cara mandava carta e falava da carta da pessoa, e que o cara foi embora, e que. Enfim, eu gostava muito desse universo que o rádio proporcionava. Então, quando eu ouvi o podcast, eu falei, nossa. É a oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa igual, né? De fazer alguma coisa que eu acho bacana e tal. Então, eu gostei muito do podcast por causa disso. Aí veio a oportunidade de novo, depois de muito tempo, de muitos anos, né? De ter feito podcast, você ter essa ideia e eu embarcar junto, né? Aí aproveitei também um pouquinho da experiência que eu tive com rádio. Eu trabalhei numa rádio comunitária há uns anos atrás também, quando era moleque. E fiquei pouco tempo na rádio, mas eu gostava, né? Eu gostava bastante. Então, o fato do podcast ter surgido na minha vida foi muito positivo, porque eu pude pegar algumas das coisas que eu gostava também, que é a coisa da rádio, e meter a mão na massa e fazer alguma coisa diferente. Tá, e o dia que vai aparecer aí no, na, no, seu, no seu ateliê de móveis, qual videogame que você tem aí esperando aí quando eu chegar? No meu ateliê de móveis, bom. Você tá vendo que eu já tô criando já o histórico, ou seja, o dia que sair a companhia de móveis Pastor, vou poder falar assim, ó, eu fui o cara que botou a ideia na cuca do Evandro. É verdade, vai ter uma plaquinha assim, você dando um joinha, né? Esse eu garanto. Você vai achar aqui um Xbox não, o Xbox tá chegando. Aí você vai achar um PlayStation 3 e um Wii. E também tem um Nintendo DS aqui jogado em algum lugar. Certo. Aí você falou também para mim que você ajuda a sua esposa a cozinhar e tal. Então, além de ferver água e fazer ovo cozido, o que que você faz? E fazer miojo? O que que você faz de bom na cozinha? Olha, rapaz, eu gosto de fazer pão. Não sabia dessa. Essa é nova para mim. Eu acho que. Se você, meu caro amigo, que tá me ouvindo, é um camarada estressado, nervoso, né? Quer matar o seu chefe, eu recomendo que você pegue uma receita de pão caseiro e faça na sua casa. Você vai sentir um camarada muito mais leve. Sua vida vai ficar mais colorida. Isso eu garanto para você. É verdade, eu acho que é uma das receitas que eu mais gosto de fazer, sabe? Pão, porque é uma receita que envolve músculos, você tem que fazer força para fazer esse negócio, entendeu? Então, o Então, pessoal que tá fazendo jiu-jitsu, pugilismo. não, vai fazer um pão, cara, vai ajudar no seu treinamento assim, horrores. Ah, então, ó, eu vou passar essa dica para você, pro Rodrigo Padula, porque ele é o cara que tá bem ativo no mundo open source no Brasil, trabalhando com o pessoal da Mozilla, ele já veio do projeto Fedora, passou pelo GNOME também, e eu sei que ele tá fazendo jiu-jitsu. De repente eu vou até conseguir trazer ele para fazer uma entrevista aqui no episódio, um dia desse, fazer um episódio aqui com a gente. Vou passar a dica para ele, porque vira e mexe no Twitter, ele tá falando que ele tá todo dolorido, que ele acabou de sair da aula de jiu-jitsu, então vou mandar ele fazer pão. O negócio é fazer pão, porque ó, veja bem, você vai usar músculo para você sovar a massa. Depois você vai comer o carboidrato da massa. Então, com certeza vai te ajudar. Né? E tem o outro lance, né? De, pô, você mesmo fez aquele pão. Então você fala, nossa senhora, ó, me lasquei, mas fiz o pão e tá bonito. Então é o pão com suor e lágrimas, né, que você É, então, é o pão que o diabo amassou. Então tá aí a dica para o pessoal que tá querendo considerar entrar na academia, ficar pagando mensalidade e tudo mais. Esquece disso. Acompanha aqui de hoje em diante. Entra no site do Evandro que você aprende sobre design, você aprende sobre fazer móveis e também como criar músculos fazendo pão. É panificação. Panificação. Mais uma dica então. Técnicas de panificação. Pois é, então tá aí, ó. Quando sair a padaria, o pastor, você já sabe da onde que veio a ideia também. E o ginásio, que vai estar tá colado do Olha, lado. eu nem vou falar porque você vai querer fazer. Imagina, padeiro cast. Então, ó, quando sair, Padeiro cast, nossa. quando você entrar em um ginásio que tem uma padaria do lado, já sabe da onde que veio a ideia. Ai, meu A Deus do ideia saiu aqui do céu, Castalho. Evandro, olha, muito divertido mais uma vez bater papo com você. Eu espero que o pessoal aí não jogue pedra nesse episódio por causa de ter sido meio descontraído, mas que tenha curtido. Ah, então, valeu, cara. Obrigado você aparecer aí para bater papo com a gente. Ah, eu espero que você possa resolver sua situação aí, tanto na sua casa como na sua saúde, para você poder entrar de volta aqui Valeu. no episódio, porque você faz falta. E pessoal, você que está aí escutando, já sabe então aonde ordenar o pão, o móvel e o design. É só entrar em contato, vai no quartoestudio.com e entra em contato com o Evandro e ele faz tudo, ele faz pão francês, brioche. Ele faz de tudo. Até brigadeiro. Eu nem vou falar que eu faço cupcake, senão vão tirar sarro. Cupcake brigadeiro para festa do para festa do seu filho. Então, tô aqui rolando de rir e chorando. Mas eu deixo então para vocês um abraço e até o próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Persegui um beijo investindo louca contra a rotação da terra. Na dimensão da vida fui invisível. Você era o espelho na janela.